voltar. E até disse não, com medo de se entregar. Mais um sentimento quando é pra valer. Cedo ou tarde faz o que é sonho acontecer. Agora eu sei, posso sentir. De repente você percebeu que nada é por acaso e nem precisa ter razão. Você aceitou dar a chance pro meu coração. Quando a gente ama, vale a pena arriscar mais de mil caminhos pra poder se encontrar.